923. 923, autorizado Guarulhos, 360, via Perisque 50. 10 decola, curva direita, saída da Euleda, na pós-Leda voa direto Bidev, intercepta 50. Controle 198, torre 186, aciona 5124. Vento de 1-10 graus, 10 nós, guardião. Oito controle, 1862, 5124. Eu transpondo igual 923. 923, 5024. 5024, corrigindo, 923. Correto, reporte pronto no 62. Portanto, na 62, 9231. Papa, Romeu, Romeu Lima, cópia. 5826, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, 0531. 19-8, torre 18-6, aciona 5573. Guardião 05, pro do Litoral Sul, chama o controle 19-8. 19-8, obrigado. Guardião 05. 5, chama a torre, Romelinho. Pois que Zulu no passe 4, está pronto para o táxi? Visado 3-4, na Prisco 50, 10 decola, direita, saída da Euleda, após Leda, vou direto de Bebe, 50. Controle 19-8, torre 18-6, aciona 50-30. Autorizado 340, rota do plano de voo, decola da 10, curva direita da Euleda, após Leda de Bebe, para a aerovia. 19-8, curva 18-6, 50-30. 3663, correto, reporte pronto. Reportaria. No pátio 5, livre acionamento, chame táxi. Gente, mantém-se condições visuais, guardião 05. Condições visuais, 05. Para muito bem. Muito baixa transmissão, foi o triplo para Romeu Lima que chamou, confirme. Mano para o táxi, confirme. Aqui é matrícula para missão no 435. Uniforme atenda possível ser a turbulência, tem livre decolagem no 7, vento no 00 graus, 9 nós. Obrigado, Papá Romeu, Romeu Lima, mantém a posição aguardando. Copiado, Kilo Zulu será o número 2 agora para decolar após o Papá Romeu, Romeu Lima. O Papá Romeu, Romeu Lima observa a decolagem da aeronave, ingressa, chame cabeceira 107, alinhado e pronto. Web 5826, solo os 46, já livrando, chame o 219. 219. Acionado, pronto, próximo táxi, 31. Vitor Indesilhete, ciente, livre táxi, chame ingresso. Mike Bravo, uniforme, chame o controle, frequência 119.8, decolou os 47. Uniforme, contato radar, sobre para nível 180. Salvador, eu sou nível, papai, no programa, tem 1.100 por 2.12 na Estado Fora da Barra. Exato, papai Lima. Papai Romeu Lima. Papai. Autorizado Lima. Xanama é 211, chama Centro Recife, 1288, alternando no 3325. Recife, 1288, 3325, obrigado, até o retorno, 1629. Vai. Agora a informação é a Lima, aguarde 26, conquista. E a Lima aguarde, qual foi a conquista? O Papatango Whisky que usou, observa a rolagem do Papa Romeu, Romeu Lima, e após a linha E mantém 107. Copiado, Victor e Juliette, mantenha a posição aguardando. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima já reduzindo para 500 pés, vai sobrevoar agora o centro histórico. Me controle 19, decima 8. É uma... Controle, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, bom dia. Bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. Sobe para o nível de voo 080. É uma... Sobe sem restrições? Tá livre. Sobe sem restrições, Romeu Lima? Viu, tipo, tá livre. Obrigado, tá visual. Dá pra gente que eu consigo já com o plano visual, subindo para o 065. Tá autorizado. Destino? 190 graus, 19 nós, livre decolagem, pista 107. Tá vendo pra cima? Só proa pro destino? Qual é o informe? É o Romo 287. Autorizado direto. Já, direto. Ah, direto aqui, vamos sair da final da 10, pode ir, tá autorizado. Mike, prova uniforme? Fome, nível que cruza, perdi o contato radar com a aeronave. Tá passando agora com 075 para 80. Ciente. Eia, transponder 5022. Correto, reporte pronto. Web, após a passagem do gol, vai prosseguir portão 9. Portão 9, velho. Foi 19-8. 19-8, bom dia. Controle Salvador, isso e Kilo Zulu. Manda o Web 5826, a volta 11, tá vendo? 09. Ah, 09. Tirar Cairo, 1000 pés. Autorizado, 1000 pés, direto Cairo, Lourenço, Luiz Quilos Lourenço. É, Lorence, direto Cairo Lorence, mil pés, atinge e mantém o estilo. Juliette, vento 110 graus, 111 nós. Tem livre decolagem da pista 107. Gol 923, vai observar a rolagem do banho da companhia após a linha e mantém 110. Solo, Chanel 6235, pushback, acionamento, pole position. Confirme. 6235, acionamento, pushback, na ONU. Realizado, é por ataque. Portar ataque, 6235. Passa ali 2236, pushback, acionamento, professor do 4. A 14, atenta web, parqueando 9, autorizado, é por ataque. Atento, autorizado, 2236. Tô no 435, decolou 54, controle 19, decimal 8. É 19, 8, o gol no 435. Papatango Vitor, Índia Juliette, decolou 54, 4, controle 19, 8. 19, 8, Juliette. Gol no 435, sobe para o 240, vigilância radar. 240, vigilância 145. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolou na sua escuta. Vitorinha Juliette, em condições visuais, me escuta, reporte fora da barra. Reportará fora da barra, visual Juliette. Controle Salvador, o gol no 435. Mapa 85, confirma. O gol 1435, solicita dar presente pro Odidael. Odidael, no 435. Sim, pro Odidael, 435. Salvador, bom dia, 4299, informação Lima, guarda-cordão, Salvador, 3663, pushback, acionamento no 02, bom dia. Bom dia, no 2, aguarde push. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5-2 no POB, Índia Alfa 18-6, pô, espera com voo. Alfa 18-6, tem voo da Solo 6225, estacionado com 90 a bordo, 423, já tá na Confins para o tanque. 435, proceda. Vai tomar proa de coral? Confirme? Pode tomar proa de coral? Mantenha a saída. Tem a saída. Controle Salvador 923 da Gol, bom dia, executado da El. 923, bom dia, contato radar, Gol 360, saída da El. 360, da El, 923. Confirmado, é para 6225, informação? Positivo, 6225, Índia Alfa no ponto de espera, torre 186, bom voo. Índia Alfa 186, na torre, obrigado. Cliente grata. 63 vai aguardar o Passaredo, é com o 145 da Passaredo, após iniciar o puxe, chama acionamento, depois a gente chama táxi. Aguarda 145 da Passaredo, após iniciar o chamada táxi. Dona Toloísa Leda para o 923. Passaredo 2223, é o Saulo. Confirme o meu B. 225 na escuta da torre. Torre 225 da Oxanar, ponto 0, pronto. Oxanar 6225, bom dia, nem mantém pistão na zero, só confirmando o POB 90. Positivo, 90. 190 no POB, está autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1 no zero, 0 graus, 1 no nós. Oxanar 6225. A linha decola, 6225. O voo no 435. Está iniciando 3663-02. Chame táxi 3663. Autorizado. O trem de Juliette está autorizado 2500, direto Caru. Controle recebe. Cedo 2223, bom dia, mantém ponto de espera da 1-0 e após a rolagem do Fokker 100, ali mantém pistão 1-0. Cedo Salvador, bom dia, Xané 6312. Autorização Recife, informação Lima. 6312, número 2, cópia, 1 minuto. Na sua escuta, 6312. Azul 4299, cópia. Azul 4299, Campinas 360, aprovado. Decolando zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto Bridge, intercepta o peso Lu no meio. Controle 119, decimal 8, funciona 5031. Obrigado, 6225. O voo no 435. Confirma as instruções para o 1435. Gol no 435, chame Recife, 125, decimal 1. 125, 1435. Uniforme, chame Recife, 126, decimal 85. 125, grato, Rafael. Controle, o Xané 6225, decolado na Momo. Xané 6225, contato radar, voo 320, sai da Momo. 320, Momo, Xané 6225. Passaredo 2223, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Romeu Lima. O Romeu Lima terminou sobre o voo da agora na direção da cidade baixa. A intenção é Costa Azul. Se eu tornar direto, bateria 510. Saque à direita, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal meio, Justino 0, 1 no meio, 1016, 3663. Ok, Índia Alfa, ponto de espera, 18 meio. Costa Azul. Direto, 510, Romeu Lima, grave senhora. Da 1 no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5041. 2223, decolada 03, controle 199, decimal 8, bom dia, bom voo. 098, senhorita, obrigado, bom dia também, um bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, passarei 223, decolado, gole, vá na sua escuta. 260 para gole. 260, gole, 223. Controle ao 6225. Informando que talvez o seu PTT esteja com mau contato, senhorita. A sua transmissão para todos nós fica cortada, ok? Talvez o PTT esteja em mau contato aí. Certo. Vou levar o controle 398, acionando 5052. Agora tinha pronto acionamento, 35221. 10, pronto. São 3663, bom dia, Nim, mantém pistão no zero. Nim, mantém na 10, 3663. Tram 3663, autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 2 nós. Gente, a linha decola na 10-3663. Na 6225, controle? 6225, controle, prossegue. Por gentileza, como recebe? Agora parou de contar, agora parece que melhorou. Gente, graças. Eu que agradeço. Cruzando uma centena, 6225. Vale uma frequência livre. Salvador, Cordial, bom dia, 3663, decolou na DEL. 3663, bom dia, contato radar, subou 340, direto da EL. 340, direto da EL, 3663. Confirmando o TAM 3304. TAM 3304, 360, Brasília, aprovado, via Pêndulo 17, decolagem da 10, curva direita, subida gole, transição ofito, controle 119, decimal 8, código transponder 5050. Cuidado 360 para Brasília, saída gole, transição ofito, decolagem da 10, curva direita, decimal 8, controle 5050. Juliette, em pronto acionamento, tá? 3304. Solo Salvador, da 3859, centro de informação Lima, autorização Curitiba, para as fotos. Um minuto com a autorização Curitiba, nível 3, aí dá. Da 639, prossegue via 12 mil pés, ajuste 1016, autorizada final em LS, reporte estabilizado. 7 para 2000, vai reportar estabilizado, 639. 3859, Curitiba, nível 380 aprovado, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda, pois Leda direto Sagaz. Controle 119.8, aciona 5047. Autorizado nível 380 para Curitiba, avião pelo 58, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, vai até Leda, após vida Sagaz, o controle 119.8 e o transponder 5047, está 3859. Fechamento correto, pronto para acionamento, está 3859. Botar na conta pronto na 07, está 3859. Chana M3, 118, portal 3, puxa acionar. 312, aguarde acionar a posição, aguardando o pushback, devido ao tráfego está prestes a iniciar táxi, o seu pushback impediria ele continuar o táxi até o ponto de espera. Aguardando para o push, então, acionamento 3. Para táxi, alterna Ribeirão Preto. Táxi autorizado via pátio Índia e Alfa. Quando no ponto de espera, chamará a torre 118.6, apenas confirmando o POB 113. Irmativo 13, táxi autorizado via Pátio, que é alto até o ponto de espera 10, quando lá pronto, 86, obrigado, um bom dia, Santana, Santana. Salve Salvador, 3522, para o posto de acionamento, na remota 113. Autorizado, chame táxi, 35221. Chamara. Xaner 6312, coordene com a equipe de solo assim que o Embraer 190 da Azul passar a retaguarda, autorizado por chame táxi. Estimativa, vai Tango Sierra, pronto para cópia. Alfa Tango Sierra, Morro de São Paulo, número 10, decola pista no 7, curva direita, ingressa corredor visual a Shell, controle 119.8, aciona o código transponder 0170, Alfa Tango Sierra. Passarela 2223, Recife, 128.8. Chame a torre 18.6 para iniciar táxi com o voo.